os livros. Eu escrevo, escrevo e nunca me canso. Mas eu é que tenho de apagar as asneiras que o Sr. Lápis faz. Lá está a Dona Borracha a meter-se comigo, pois sabe perfeitamente que não sou eu quem faz as asneiras. Eu é que não sou. Às vezes a Dona Borracha também comete asneiras. Apaga e não devia fazê-lo. E então cá estou eu para escrever de novo o que se for por engano. Ou melhor, por estupidez. Já reparei que não é possível falar hoje com o Sr. Lápis. Acordou mal disposto. Provavelmente com o bico tapado. Quero uma afiadela, Sr. Lápis. O Sr. Aparo Lápis dá a ferradelas na minha cabeça. E em vez de se meter na conversa, devia ir, olhe, mudar de lâmina. A lâmina é nova, Sr. Lápis. Então deve ser do parafuso. Sempre achei que para me magoar tanto seria a anomalia do parafuso. Anomalia quê? Arre, que é burro! Anomalia do parafuso. Ouviu bem? No seu parafuso, Senhora Para Lápis. Eu não disse que o Senhor Lápis acordou mal-humorado? Apesar disso, gosto mais da sua má disposição do que o silêncio do Senhor Livro. É uma calma irritante, não concorda? O Senhor Livro prefere ficar calado por ter inveja de nós. É um ser inerte. Enquanto eu e a Dona Borracha temos vida e movimento, ele fica parado como uma pedra. Sabe o que lhe digo? O Senhor Livro nem merece estar em cima de uma secretária. Não vos quero criticar pelas palavras preferidas. Só vos quero elucidar. São diferentes nossas vidas. Vós sois úteis, certamente, mas de pouca duração. Eu dou alimento à mente, geração em geração. Sem ser por vaidade, digo, sou consolo, companhia. Do homem sou grande amigo, transmito sabedoria. Não tenho pernas nem asas, minha vida é muito calma. Mas sem mim todas as casas parecem corpos sem alma.